Eu creio em Jesus, Jesus, eu creio em Jesus, em Jesus. Eu creio em Jesus, Jesus, eu creio em Jesus, em Jesus, em Jesus. Eu creio num Deus forte, um Deus que tudo vê, um Deus que nem mesmo a morte sobre ele tem poder, tem poder, tem poder, tem poder. Eu creio em Jesus, Jesus, eu creio em Jesus, em Jesus. Eu creio em Jesus, Jesus, eu creio em Jesus. Aflito, ele vem me socorrer, me dá tudo que eu preciso. Nesse Deus eu posso crer, posso crer, posso crer, posso crer. Eu creio em Jesus, Jesus, eu creio em Jesus, em Jesus, eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus, em Jesus, em Jesus. Quando estou aflito, ele vem me socorrer, me dá tudo que eu preciso. Nesse Deus eu posso crer, posso crer, posso crer, posso crer. Jesus, eu posso.